que brigar, lá, viu no que deu. A distância até pode destruir um grande amor, tende a findar. Se faltar compreensão, ambas as partes vão chorar. Valorizar, lará, depois de perder, é comum em todo ser. Recomeçar é reconhecer, e a chama não se desfez, laraiá. Então, estamos esperando, o tempo vai passando. É sublime somar, vamos nos definir para multiplicar as águas do seu rio. No meu mar tem que deságuar. Vamos nos definir para multiplicar as águas do seu rio. Vão me encontrar, nossa paz retornará. Pra que brigar? Passando, é sublime somar. Vamos nos definir para multiplicar as águas do seu rio.